Além das

tua igreja te adora, a tua igreja se prostra. Oh Jesus, ora vem, nós estamos a te esperar, oh vem. Oh Espírito de Deus. Eu sou.

Onde está o povo mais feliz dessa terra? Thank you.

Agora os homens, pode tentar. Meninas, vamos mostrar, vamos mostrar. Vamos lá. Dibra! Cheers!